vir ao Detran só se for realmente indispensável. Prefira acessar o site e conferir se o que você precisa pode ser resolvido aí mesmo de casa ou pelo celular. Por hoje, a gente fica por aqui. Mas o Radar Alagoas continua ligado, de olho no que faz Alagoas avançar. Até a próxima! As investigações sobre a forma de transmissão do coronavírus ainda estão em andamento. Mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por gotículas respiratórias ou contato, é uma realidade que virou ameaça para o mundo todo. Qualquer pessoa que tenha contato próximo, cerca de um metro, com alguém com sintomas respiratórios está em risco de ser exposta à infecção. Faça a sua parte e evite locais aglomerados. Juntos, seremos mais fortes no combate ao coronavírus. Apoio Rádio Difusora de Alagoas. Minuto Braskem. A Braskem está terminando a última etapa da instalação da rede de monitoramento, que vai cobrir os bairros afetados pelo fenômeno geológico. A instalação dessa malha conclui o que foi acordado entre a Braskem e a Prefeitura de Maceió no termo de cooperação 2. A instalação dos últimos equipamentos começa nesta semana e parte do serviço já foi concluído pelas equipes da Braskem. Foi instalado um aparelho de ponta chamado GNSS, que mede qualquer tipo de atividade no solo, além de outros 5 sismógrafos. Os equipamentos já estão enviando dados para a Defesa Civil Municipal em tempo real. Como parte do acordo, depois que terminar a instalação, a Braskem vai doar toda a rede de monitoramento para a Defesa Civil, que ficará responsável pela gestão da rede e por acompanhar o monitoramento no solo dos bairros. Para mais informações, acesse braskem.com.br/Alagoas. Em minha mão, a dama de lilás, me machucando o coração, a febre de sentir seu corpo inteiro coladinho ao meu. Então eu cantaria a noite inteira, como eu já cantei, cantarei as coisas todas que já tive, tenho e sei. Mais uma vez recomeçar. De amor e ventura, que tem mais doçura que uma ilusão. Cidade mais bela que o sorriso, maior que o paraíso, maior que a tentação. Cidade que ninguém resiste na beleza triste de um samba-canção. Cidade de flores sem abrolhos, que encantando nossos olhos prende o nosso coração. Cidade notável, inimitável, maior e mais bela que outra qualquer. Cidade sensível, irresistível, cidade do amor, cidade mulher. Cidade de sonho e grandeza, que guarda riqueza na terra e no mar. Cidade do céu sempre azulado, teu sol é namorado das noites de luar. Cidade padrão de beleza, foi a natureza quem te protegeu. Cidade de amor e sem pecado, foi juntinho ao Corcovado que Jesus Cristo nasceu. Cidade notável, inimitável, maior e mais bela que outra qualquer. Cidade sensível, irresistível, cidade do amor, cidade mulher. Cidade notável, inimitável, maior e mais bela que outra qualquer. Cidade sensível, irresistível, cidade do amor, cidade mulher. Na linha de frente, Coreia está com a gente, Difusora. Uma procolhe os dedos, ainda feita em botão. Posada em minha mão, uma flor rosa vermelha, espinho, sedução que leva infeliz ao lábio, me marcando o coração. Eu disse rosa flor, que hoje é minha menina, meu encanto, minha flor, me trouxe a felicidade, foi embora minha dor. Menina rosa flor, que hoje é minha menina, meu encanto, minha flor, pois embora minha dor. Essa rosa da menina que colhi nesse rosal, no jardim que meu não era, pulei em outro quintal. Sinto com tantas rosas, só por ela me toquei. De tantos encantamentos, por ela me apaixonei. Eu disse rosa flor, que hoje é minha menina, meu encanto, minha flor, me trouxe a felicidade, pois embora minha dor. Menina rosa flor, que hoje é minha menina, meu encanto, minha flor, rosa da menina que colhi deste rosal, no jardim que meu não era, pulei em outro quintal. Consigo com tantas rosas, só por ela me toquei. De tantos encantamentos, por ela me apaixonei. Eu disse rosa flor, que hoje é minha menina, meu encanto, minha flor, felicidade, pois embora minha dor. Menina rosa flor, que hoje é minha menina, meu encanto, minha flor, me trouxe a felicidade, pois embora minha dor. As coisas mudam, chegou a minha vez. De onde estou consigo ver a liberdade me esperando. Sorriso aberto, cabeça no lugar, o pensamento sempre pra frente. Não faço ideia do que vou encontrar, mas piso fundo, além do vento eu vou. Os meus sentidos ficam ligados. Todas as cores que eu preciso encontrar estão se unindo, formando azul. Sorriso aberto, cabeça no lugar, o pensamento sempre pra frente. Não faço ideia do que vou encontrar, mas piso fundo, além do vento eu vou. Além do vento, além do vento, além do vento. Voando baixo sobre os corais, meus sentidos ficam ligados. Todas as cores que eu preciso encontrar estão se unindo.

Xande Bebedouro, só entra a Difusora, Difusora. Da Jaqueira, ouve a programação inteira da Difusora. Olá! E o nosso Radar Alagoas de hoje traz para você informações muito importantes sobre um dos serviços essenciais para a saúde dos alagoanos, o SAMU. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, é fundamental no atendimento ao cidadão, seja na capital ou no interior de Alagoas. Para compartilhar sobre os desafios desse serviço e responder algumas perguntas, conversamos com a Supervisora-Geral do SAMU Alagoas, Josileide Costa. Vamos lá? Doutora Josileide, obrigada por falar com a gente. Primeiro, como tem sido o trabalho do SAMU neste momento de pandemia junto com as outras urgências? Nós reorganizamos nossas equipes e aumentamos o número de viaturas para que a gente não deixe de atender nenhum tipo de ocorrência. Então, significa que as unidades, elas são divididas para atendimentos de Covid e atendimentos de traumas e outras urgências, é isso? Viaturas específicas para Covid. Retiramos o máximo de equipamento da viatura para que a higienização da viatura após a ocorrência se dê num período curto de tempo para ela ficar disponível para a próxima ocorrência. E qual a diferença da unidade para atendimento de Covid para as outras unidades? Tiramos o que tem de excesso e ficamos só com os equipamentos para os casos clínicos, tá? Diretamente relacionado ao Covid. E com relação aos trotes, como o SAMU tem combatido esse tipo de problema? E vocês conseguiram perceber algum tipo de diminuição? Bem, há mais de 5 anos o SAMU vem fazendo um trabalho com o SAMU nas escolas e conheço o SAMU para exatamente diminuir o trote relacionado com as crianças. E além do mais, nesse período de pandemia, houve uma redução no número de trotes. Eu acredito que em consequência desse trabalho que nós fazemos e também da conscientização dos adultos sobre a gravidade que é passar um trote para um serviço de urgência e emergência. E como está o atendimento no interior de Alagoas? O que nós notamos neste momento é um aumento das ocorrências no interior, em todo o estado. Nós aumentamos nossas viaturas de suporte avançado no interior. Com essas viaturas que o estado colocou no interior, vai reduzir o tempo de resposta e o melhor atendimento à população. Muito obrigada, doutora Josileide. A gente deseja que o SAMU continue salvando vidas e sendo esse serviço de referência no estado de Alagoas. E aproveitamos para parabenizar todos os heróis que atuam diariamente no SAMU. Por hoje, a gente fica por aqui, mas o Radar Alagoas continua ligado de olho no que faz Alagoas avançar. Até a próxima! Saúde para a pele, saúde para o cabelo, saúde para a mente, para o corpo inteiro. Ao farmacêutico acredita que a saúde é o grande bem da vida. Oferecemos a você qualidade e segurança ao farmacêutico, a farmácia da sua confiança. Tchup-tchuru, tchup-tchuru, tchup-tchuru, tchurru. Difusora. Está formada a dobradinha. Sensacional, sensacional. Você é o nosso parceiro. Até o apito final. O nosso esquema é diferente. É bola pra frente, nossa equipe é a tal. Nós que não tem perna de pau. Milhões de bandeiras bailando no ar. Torcida guerreira se põe a gritar. E lá no gramado começa um olé. 22 artistas brigando com pé. É ou não é? A difusora é que sabe contar como é. É ou não é? A difusora é que sabe contar como é. TVC, Rio de Janeiro, 1130. A dobradinha em Brasília. AM 980. FM 96,1. Você na Amazônia. Dobradinha no Alto Solimões em AM/FM. Na rede nacional de rádios através da Parabólica e a galera dos aplicativos em radios.tvc.com.br. Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora vem aí Vasco e Bahia. Na emissora que há 84 anos dita o ritmo das transmissões esportivas pelo rádio. O som da Nacional vai invadir o seu ouvido, galera. É hora de colar a sua emoção com a gente. Vem aí mais um jogão de bola e a Nacional vai correr atrás dela para você. Está no ar o show de bola Nacional. Me amarro nesse timão, joga com coração, me veste a camisa legal. São Paulo, sua norte, liga. Na Nacional. mesmo. Lá falado com a galera, sempre no caminho da promoção São Janu, 15 horas e 36 minutos. Vamos direto pro vestiário Cruz Maltino. Vamos abrindo o vestiário do Vasco nessa transmissão. Ele traz os principais destaques do Machão da Gama na Rádio do Brasil. É cracaço do nosso timaço. Boa tarde, tudo bem, Mendes? Muito boa tarde, André Luiz Mendes. Boa tarde a todos os ouvintes ligados no Show de Bola Nacional. Tudo excelente, Andrezão, nesse calor do Rio de Janeiro. No Vasco da Gama, Marcelo Alves foi a escolha do técnico Vanderlei Luxemburgo para formar dupla de zaga com Leandro Castan, apesar da má fase. Thales Magno segue firme no ataque Cruz Maltino, ao lado de Iago Pikachu e do artilheiro Irmán Cano. Beleza pura, os primeiros destaques do Vasco, vamos pro lado do Bahia, saber as novidades do técnico Dado Cavalcante. O Bahia, que vem de bons resultados aí, vai pegar o Vasco da Gama, precisa da vitória. Destaque que vem pra toda a galera soteropolitana que prefere o Bahia, Bruno Mendes. Exatamente, Andrezão, e o Bahia não terá um dos seus principais jogadores. Índio Ramírez cumpre suspensão pelo terceiro amarelo. Ramon joga mais avançado no meio e o Thiago entra no ataque do tricolor baiano na tarde de hoje em São Januário. É, Ramires é aquele no guarda da confusão do negócio de racismo lá com Gerson, que até agora não vi resultado de absolutamente nada. Lugar de Palinho na latinha, ele tá de volta. O Brasil vai ouvir, o Brasil inteiro quer ouvir ele, porque sabe que vem categoria aí, vem charme, vem talento, porque craque nacional faz em casa. A verdadeira opinião do Brasil, a verdadeira opinião nacional de Vasco e Bahia no seu rádio. Ele está chegando, o comentarista que sabe o que diz. Fala, parceiro, beleza, Valdir? Beleza, um grande abraço, boa tarde para você, André Luiz Mendes, e para os ouvintes ligados nesse Show de Bola Nacional. Expectativa de um grande jogo, porque, como você colocou muito bem na abertura, é o chamado jogo de seis pontos. O Vasco empatou com o Palmeiras, foi para Atibaia, ficou no retiro lá, treinando, se preparando para esse jogo de hoje, porque esse jogo é fundamental, porque o Bahia venceu do Corinthians na última quinta-feira e encostou no Vasco. Então o Vasco tem 36 pontos, o Bahia tem 35. Então é o chamado jogo de seis pontos. E o Vasco é uma equipe que me surpreendeu, né? Começou quando o Vanderlei chegou muito bem. Cheguei até a cravar que o Vasco sairia desse momento, mas depois o time caiu de produção. Alguns jogadores, como o Thales Magno, voltou a jogar muito abaixo do seu potencial, e outros jogadores também. Vanderlei muda o companheiro de zaga do Castan hoje e dá mais um crédito para o Thales Magno. E esse jogo é fundamental, porque se vencer, vai a 39 pontos e respira. Se perder, é ultrapassado pelo Bahia e depois vai enfrentar o Flamengo na quinta-feira no Maracanã. Então é um jogo difícil para ambos. O Bahia vem de um ótimo resultado sob o novo comando, um novo treinador, que é o Dado Cavalcante. É um jogo que vai ser decidido, na minha opinião, no detalhe. Um ligeiro favoritismo pelo fator campo, mas vamos aguardar. Expectativa de um grande jogo. Espero que o jogo de hoje, meu caro André, venha a ser muito melhor que aquele jogo que participamos ontem do Show de Bola ao seu lado e do Bruno. Tecnicamente foi muito limitado. Foi uma decisão, mas foi muito aquém daquilo que esperávamos, hein, André? É verdade, sem dúvida nenhuma, Valdir Luiz. Novidades do Atlético Mineiro, que joga com Fortaleza. Briga direta para chegar na ponta do Brasileirão. O André Marques tem os detalhes. Um abraço, André. Um abraço para você e para a galera ligada no Show de Bola Nacional. O Atlético Mineiro, quarto colocado no Campeonato Brasileiro, sonhando com o título. Hoje tendo 57 pontos, 5 a menos que o Inter e 1 a menos que São Paulo e Flamengo, entra em campo neste domingo, 5 da tarde no Mineirão, para encarar o Fortaleza. O Galo, que vem de vitória sobre o Santos, equipe reserva do Santos, é verdade, 2-0 no Mineirão. O técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com o Keno, ele que teve um problema grave no ombro. Expectativa é de que nas próximas rodadas se tenha uma resposta do departamento médico sobre a sua participação. Já o Fortaleza abre a zona de rebaixamento. Tem os mesmos 35 pontos que Bahia e Sport, mas perde nos critérios de desempate. O Fortaleza joga tentando pelo menos um pontinho, um ponto para deixar a zona de rebaixamento, dependendo, é claro, das outras partidas. Na próxima rodada, o tricolor cearense vai encarar o Coritiba e a expectativa é de que consiga os 3 pontos. Valeu, André Marques, plantão esportivo nacional em ação, ele está de volta no seu rádio. Vamos lá, Andrezão, Campeonato Brasileiro, 33ª rodada do Brasileirão, 16h. Além de Vasco e Bahia em São Januário, teremos Atlético Goianiense e São Paulo em Goiânia. O jogo do Ceará e Atlético Paranaense seria mais tarde, em virtude do incêndio de ontem no Castelão, passou para o estádio do Ceará, o Vovozão, e por isso também será às 16h por conta da iluminação. Além dessa partida, 16h também, teremos Curitiba e Grêmio no Alto da Glória em Curitiba. 17h, em Belo Horizonte, tem Atlético Mineiro e Fortaleza. 18h15, jogo importante para o campeonato. Internacional e Red Bull Bragantino. E às 20h30, Maracanã, o Fluminense recebe o Goiás. Daqui a pouco, 16h, começa a decisão. Interessa o Valdir aí, ó. Decisão do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Botafogo e Napoli de Santa Catarina. Quem vencer, leva o título pra casa, Andrezão. Beleza pura, outro tá na cola, o líder do Campeonato Brasileiro tenta manter a ponta. O Inter pega o Bragantino, alô Lincoln Chaves. Goleada sobre o São Paulo, concorrente direto pelo título. Vitória de virada e nos acréscimos pra cima do maior rival, o Grêmio. 8 triunfos seguidos pelo Campeonato Brasileiro, 62 pontos, 4 a mais que o vice-líder Flamengo. Apesar disso tudo, o caminho do Internacional para reconquistar o Campeonato Nacional após 40 anos ainda tem suas pedras afiadas e a próxima se chama Red Bull Bragantino. Não se engane pelo 11º lugar do time paulista, o Massa Bruta tem a segunda melhor campanha do retorno do Brasileirão, atrás do próprio Inter. O técnico Abel Braga faz o alerta. Todo mundo agora vai botar como favorito, mas nós não vamos nos considerar, porque é um time muitíssimo bem armado pelo Barbieri, um time que os jogadores estão em um destaque muito grande no momento e que estão atravessando também um momento muito positivo. Apesar de estar no meio da tabela com 44 pontos, a boa fase faz o Bragantino sonhar com voos internacionais, Copa Sul-Americana e quem sabe até Libertadores em 2021. Quem afirma é o próprio técnico Maurício Barbieri. A questão do descenso está praticamente eliminada. Agora a gente passa a visar uma segunda meta, que é uma competição internacional, e a primeira, sem dúvida, é a Sul-Americana. A partir disso, a gente vai seguir com a filosofia de pensar jogo a jogo e o próximo desafio é um grande desafio, que é o Inter fora de casa. Inter e Bragantino se enfrentam neste domingo às 18h15 no Beira-Rio, em Porto Alegre. Fluminense e Goiás. Fluminense e Goiás é assunto para Maurício Costa. Fluminense e Goiás entram em campo neste domingo no Engenhão em posições bem distantes no Campeonato Brasileiro e com objetivos bem diferentes. Enquanto o tricolor luta por uma vaga na pré-Libertadores, o esmeraldino ainda sonha com a permanência na primeira divisão. Pensando apenas na pontuação, o trabalho do Fluminense é mais fácil. Com 50 pontos, está apenas 1 ponto do Grêmio, 6º colocado, e a 2 pontos do Palmeiras, o 5º. As duas equipes já estão na final da Copa do Brasil. Já o Goiás tem apenas 29 pontos, 6 pontos atrás do Bahia, primeiro fora da zona do rebaixamento. Os dois times vêm de vitória. O Flu bateu o Botafogo por 2-0 em São Januário e o Goiás passou pelo Santos por 4-3. O tricolor terá mudanças em relação à equipe que jogou o clássico. Iago recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. Ele deve ser substituído por Hudson. Por outro lado, Fred volta após cumprir suspensão automática. Quem deve continuar de fora é Michel Araújo, que ainda se recupera de dores na coxa esquerda. O técnico Marcão testou a equipe durante a semana com o Marcos Felipe no gol, Calegari na direita, a zaga com Nino, Lucas Claro e Egide na esquerda. Meio de campo com Martinelli, Hudson e Nenê, e no ataque Luiz Henrique, Luca e Fred. No lado esmeraldino, o técnico Glauber Ramos pode fazer muitas mudanças em relação à equipe que derrotou o Santos na última rodada. Shailon deve voltar para o meio de campo, abrindo espaço para Taylon fazer a lateral esquerda. Desta forma, Daniel e Pauli vão para o banco de reservas. Quem volta é Ariel Cabral, que se sentiu mal antes do jogo contra o Peixe. Além disso, Fábio Sanches retorna na zaga no lugar de Iago Mendonça. Assim, o possível Goiás terá Tadeu no gol, David Duarte na direita, a zaga com Fábio Sanches, Heron e Taylon na esquerda. Meio de campo com Ariel Cabral, Breno, Shailon e Jefferson. E no ataque, Rafael Moura e Fernandão. Tá certo.